veneno. O teu corpo tem magia. Tô achando meu moreno, que você é o que eu queria. Já cansei de lero lero, tô rasgando a fantasia. Se você quiser eu quero, toda noite, todo dia. A paixão não mete medo, pra quem gosta de folia. O amor não tem segredo, pra quem nasce na Bahia. Chega perto meu moreno, que eu te quero do meu lado. Esse mundo é tão pequeno, pra quem anda apaixonado. Oh, oh, oh, oh, quero te dar meu calor. Oh, oh, oh, oh, moreno, me dá teu amor. Oh, oh, oh, oh, quero te dar meu calor. Oh, oh, oh, oh, moreno, me dá teu amor. O amor não é pecado quando é feito com carinho. Só não vai ser perdoado quem quiser ficar sozinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse amor ninguém segura, tá virando uma loucura. Fica, mas não vai embora, que eu morro de saudade. Tô querendo tudo agora, deixa pra amanhã, é bobagem. Deixa o dia virar noite, deixa a noite virar. Com carinho, só não vai ser perdoado quem quiser ficar sozinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse amor ninguém segura, tá virando uma loucura. Fica, mas não vai embora.